Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando na nossa segunda-feira. Que maravilha, gente. Começando mais uma segunda-feira, começando mais uma semana e também mais um mês. Começando o mês de maio de 2016. Olha que maravilha. O ano de 2016 tá passando rápido, né? E já estamos aí no mês de maio. Maravilha! Hoje é 2 de maio, um prazer enorme, sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos, uma hora com o melhor do sertanejão na sua rádio preferida. Essa rádio que é líder em audiência. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado, porque sabe que é a melhor, é a número 1 do seu rádio. Galera, quero mandar um abraço pra você que tá aí na sua casa, tá no seu carro, tá no seu trabalho, na internet, aonde você estiver ouvindo o Central do Sertanejo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Já vou começar falando aí de Maiara Azevedo. R$50. Maiara Azevedo atinge 1 milhão de visualizações no YouTube. Olha só que polêmica. A cantora Maiara Azevedo tem motivos de sobra para comemorar em menos de uma semana da sua nova música R$50, que tem a participação especial da dupla Maiara e Maraísa, atingiu aí a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube. A canção está no playlist do seu segundo DVD, intitulado Totalmente Diferente, gravado neste mês aí de abril, né, mês passado de abril, em Goiânia. O lançamento está previsto para até o final do semestre. Olha que legal. Com uma pegada bem sofrência e uma letra chiclete, R$50 foi lançada no último dia 18 e já está tocando em todas as rádios do Brasil. Segundo Maiara, a letra foi inspirada em uma experiência pessoal. Ela disse: tive um namorado que gostava muito dele e ele de mim, porém ele comentou que era um erro a gente continuar, né? Que coisa louca essa música aí. Famosa nas redes sociais, ela coleciona sucessos como Mulher Não Trai e a participação mais especial do Mr. Catra nessa música, né? Muito bacana. Outra música também de grande sucesso é Gota d'Água, com João Neto Frederico. Olha que bacana. Então vem aí a novidade, né? De Maiara e Maraísa, com a participação aí da Maiara Azevedo. É sucesso, gente. É o Central do Sertanejo começando. Eu vou trazer pra vocês aí uma dupla feminina, agora que tá sucesso também no momento, é a Simone e a Simária, que faz sucesso aqui no Central do Sertanejo. Muito bom, né? Agora, além de duplas masculinas, tem também as duplas femininas, né? É o Central do Sertanejo no ar. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu já vou levar. Choro, mas dessa casa eu só vou levar.

lembrar que eu te esqueci. Oh, paixão que não acaba mais. Dinheiro não tem mais amor, não tem o Central do Sertanejo. Tava sofrendo demais, bebendo demais, cara amassado o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito, assim não vai dar não. Comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-malas, hoje eu esqueço ela na maia. Eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô fervendo. O que que nós tá querendo, parceiro? Nós quer rolo. Tava sofrendo demais, bebendo demais, cara amassado o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito, assim não vai dar não. Comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-malas, hoje eu esqueço ela na maia. Eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. Eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. É o Central do Sertanejo animando a sua segunda-feira. Sucesso de Bruno e Barreto, Eu Quero Rolo. É sucesso em todo o Brasil, é sucesso aqui no Central do Sertanejo. Eu tô indo pro intervalo, vem aí o intervalo rapidinho. Na volta tem muito mais informações. Vou falar pra vocês aí do show do Luan Santana na festa do Peão de Americana, que teve ingresso popular com preço bem baratinho. Olha que maravilha. É na volta no Central do Sertanejo. Olha, eu vou, mas eu volto. Não sai daí. Daqui a pouquinho tem mais Central do Sertanejo. Conto com a sua audiência. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, na sua segunda-feira. Boa segunda-feira, bom início de semana. Tudo de bom pra você que tá ouvindo aí o Central do Sertanejo. Tá ouvindo no volume máximo, né? Com certeza. Olha, domingo da família, na festa de Peão de Americana. É, a festa teve ingresso a preço popular. Olha que legal. Pelo nono ano consecutivo, a rede supermercado São Vicente terá um domingo em família durante a 30ª festa do Peão de Americana, que vai acontecer entre os dias 10 e 19 de junho na cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo. O rodeio é considerado o mais importante evento e abre o circuito das grandes festas do segmento no Brasil. O São Vicente tem como objetivo de proporcionar ao cliente uma oportunidade para curtir a festa nas lojas em sua rede na região. Com apenas R$10, você paga o ingresso aí de domingo, se você é cliente do supermercado. Olha que legal. Entre as atrações estão aí Jades e Jadson, Pedro Paulo e Alex, que fazem a alegria da galera numa balada super romântica. No dia 19 de junho, o fenômeno Luan Santana promete emocionar e agitar a galera presente. A Rede São Vicente apoia a sustentabilidade do evento e as ações de responsabilidade social com os trabalhadores que recolhem lixo da festa. Cada trabalhador recebe jalecos, carrinhos de coleta e ainda pode utilizar uma tenda de descanso. Olha, super bacana. A rede oferece ainda